Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo. Nós veio morrer, mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar.